92, mantenha 2 mil pés, Canadá 90 no 5. Tem restrições para 2 mil pés, 90 no 5, tá 3192. Passaredo 2233. Vai passar nível 170, chama 101288, opera 260. 288, 260, obrigado, 620, do Solos 44, Oliveira à primeira direita, Solos Salvador, no 291. 291, na perna direita, bom, né, 291. Então, é possível voar sob condições de voo visual na Pura 90, para interceptar o sinal de 7 milhas da 1.7? Afirmativo, senhor. Pura 090, para interceptar o sinal da 1.7. Reporte quando visual com o campo. G0 prossegue de Alfa Juliette, é pro 04, no pátio pessoal. Alfa Juliette para o 04. Se reporte, ingressamos na terminal 40 milhas. Passando duro, estabilizado, papapá, o passando certo. Até o hotel, compete final LS, turno 1895. Alô? 6327, possibilidade como nível final 1960. Pode coordenação 6327. Escuta, muito obrigado. Estabilizado o localizador. Confirme, prossegue para 1-0 para 17, Alfa Tango Tango. 1-0, transporte valores. Sim, Alfa Tango Tango. Ainda não avistado, me informo que está livre. O QNH 1015. Alfa Tango Tango. 2525, obrigado, boa. 326, autorizado sinal no 60, direto Coral da presente. Boa, Coral da presente, na atenção 1-60 final, 6327, obrigado. Confirmo que chamou o controle. Z90, mas vendo boa tarde, prossiga. Autorizado o táxi, reporte na OSCA. Tudo solicitado para Salvador. Sube Matheus 090 na proa de Pelo para interceptar a chegada Belf e acione o código 01134. Alô, 091, confirme se foi feito o plano de voo. Gente. Salve. Salve, já está atualizado, prosseguindo. Para ele, Marcos, o CC da presença. Tá, Remar é negativo. Temos tráfego em aproximação LS e o tráfego pelo setor. Setor norte do campo ingressando nos corredores. Mantenha 500 pés, está autorizado o cruzamento do eixo da final da 90, vai de transferência 14. E aguarde moderação 14, tá muito abraço. Vamos lá, vamos lá. transferência Zulu 90. Pesado, Zulu 92. Zulu 92, completo final, e aliás, aqui rei, turno 18, decimal 95. 95, obrigado. Hotel Juliette Serra, sim, se aguarde para decolagem. Papá 90, prossiga. 17, Ventura 40 graus, 089. Recebendo 2.200 pés. Final pista 10. 3192, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Alfa Tango Tango, solo aos 4 nós, Oliveira primeira direita, solo Salvador 1219. Fala agora a torre na frequência, 118 decimal, 95 para coordenação de pouso. 295, camarada, estamos de bravo, já estou ligado, boa tarde. Zona November, prossiga para a versão final da 17, base pela direita, e chame a torre agora na frequência 118 decimal, 95 para coordenação. Vai cortar na final da 17, vai chamar torre de 245, até com o Zulu November. Torre, é com o Zulu November. Eco Zulu November, informe na final da 17, QNH 1015. Rio 15 vai reportar na final da 17, o Eco Zulu November. Rio 3192, pouso autorizado pista 10, vento 150 graus, 092. Pouso autorizado na pista 10, 3192. Hotel Juliette Serra, decola 50, controle Salvador 1208. 1208 para o Hotel Juliette Serra, controle. Tá com a Brava? Controle, é o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, boa tarde. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, direto de Manati, reporte 20 meses. Reportará, Hotel Juliette Serra. Água é emitido, onde intercepta a água azul 2-1. Após decolagem, curva direita. Acela 5067 e controle 1208. Zona November, abateu o dia de provar. Afirmativo, tão guia de abraço, QNH 1015. Coral, previsão a dar terminado, chama o controle IELS, frequência 120, décima 1. 1, uma boa tarde, bom trabalho. Eco Zulu November, informa agora o helicóptero à sua direita, mantendo 500 pés, prosseguindo para a Rima. Eco Zulu November, na minha frente, tempo de abraço, senhora. Visual contrato. Gente, Eco Zulu November, autorizado pouso na pista 17, vento 150 graus, 109. Líder pouso para November, final de 4 milhas. Piso 92, solo 52, Oliveira primeira direita, solo Salvador 1211. Zulu 1, solo Salvador, Oliveira direita, 3192. Solo Salvador, Oxa, 6-3-5-5 para autorização de trabalho, tem informação de Guarulhos, nível 360. Xanema 355, prepara da aula da morte e vai aguardar, copia? Eu aguardo, Xanema 6-3. Salvo Salvador, 3192, boa tarde. Boa, prossegue Alfa, chamando Autorizado, Sierra Bravo Golfo Romeo nível 360. Decolador na zero, cobertura da saída da Euler da Motiva, onde intercepta peso Luna zero, Papa Alfa Índia, Umbate, peso 44, Pagok. Após decolagem, curva direita. 5071 é o código transponder do controle 908. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da Elve da Motiva, intercepta Ampersolo 10, até Pai, embate, Ampersolo 44, Pabog, curva direita após a decolagem, transponder 5071, controle 120, decimal 80, Oxanã 6355. Cruzamento com a reta, show que ela transfer posição remota no 4. 7635. O Zulu está em contato radar 40, 42 milhas norte de Salvador. Cruzada chegada a Bump, livre descer até 4 mil pés. Correção, desça para 5 mil pés, que é negão na 0 lança. Muito boa tarde, o Papa Rodrigo Rodolfo de Suíça, já em descida. Romeu, Romeu, Vitor Luiz, contato radar, dessa via chegada a Bonfo para o nível 060. Chegada a Bonfo, via Romeu, Vitor Luiz, 060. Ciência, autoridade direita, parte 5. Só Juliette, já, 319. 92. Ingressa para o 05 via Juliette, atenta tráfego da companhia, imposto no acesso no mesmo gate. Juliette para o 05, visual para a nova companhia, pegando uma vez. Azul 9091, após pelo completa a chegada Bonf, desça para 2 mil pés, QNH 10015. Autorizado sinal, LS aqui, pistão na 0, reporte localizador. 2 mil pés, Bonf, pesada LS, que botaria estabilizada na final, na 091. 55217, módulo 330, alterno galeão. 355 em frente, em Jai Alfa, ponto de espera, 118, 95, altimetro 1015, Bangu. 1015, direita, autorizado até a saída do Alfa Azul 27, 91, seguinte da vida. Azul 2791, a sua identificação. Principal, que até o Solomon, que vai parquear o senhor via Kepler. Estou através do gate 9. Pegada Amã para 4 mil pés, PNH 1095. E azul 4678. Quebec, chama a torre 7295, alvo da botão. Copiado no 810, ponto 150 livre para a coordenação, hotel de Letícia. Estabilizou LS 9091. Já 9091, complete final LS, chama a torre no 895. 895, boa tarde. Boa. Torre de Salvador, boa tarde. 9091, estabilizado LS. Azul 9091, posto autorizado, pista 1-0, ventou na 60 graus, zona 09. 0, posto 9091. Nível 360, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Árvore Elefa Mítico, onde intercepta o perfil 2-1. Após decolagem, curva direita, cena 5072, o controle 1208. Autorizado com 360, decola da 1-0, Árvore Elefa, curva direita. Após o início, o perfil 2-0, o controle 1208. Enquanto já mais correto, me chamo para o trânsito para o posto 10. Bate 5, Alfa Tango Tango. Gente, está autorizado o cruzamento do campo. Da 1-7-35, Alfa Tango Tango. Vitor Whisky, vetor para sinal ILS XR, pista 1-0, curva esquerda na proa 195, limite ao localizador. Você mantenha meia do pés, que negar 1-0-1-5. 1-9-5, ao meu Vitor Whisky. Até Romeu, Romeu, Rio Turis, que desça para 2.000 sem restrições, autorizado procedimento, reporta na final. 2.000 sem restrição, reportará na final, Romeu, Rio Turis. Azul 9091 no solo 04, ao livrar direito, solo 1211. Direito é o 211. Azul 9091. Tan 3155, autorizado a decolagem pista 10, vento 160 graus, 119. Ao aliar, tem livre decolagem no zero, Tan 3155. S autorizado, está na remota 14 para o push de acionamento. Atento à sombra do mar, chama para o táxi 86355. Esquerda para o 150. 150, localizador esquerdo, ao meu vitruído. 91, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, a posição é 3, Lima do Pátio 3. O controle pediu para fazer a seguinte observação, comandante. O seu plano repetitivo voltando de Feira de Santana é o 2709. E aí quando o senhor chama como 9091, parece que não constava no sistema. Ele pediu que a companhia, o senhor reportasse para a companhia para que reagisse aí esse probleminha que está dando. A gente vai comunicar a companhia aí, certo? Obrigado. Pátio 13. Situação 9091. Obrigado. Porta Nacional, ajuste 1015. 2000, chamado estabilizado, 1015. 791 no controle. A sua chuta prossiga. Qual o meu indicado? Indicado é 210. Tem como reduzir para 1809, espera seu pensamento, número 3. Afirmativo, reduzindo 180, azul 2791. Pronto, o senhor seguiu em tráfego. O momento livrando o nível 050, descendo para 2003, encontra-se na situação de 10 horas, onde é o 402. Azul 2791, sentido 200. Pé 98, senhora, minha explicação chega da Mário, disse que mantenha 050. Controle Salvador, tá 3155. 3155, contato radar, saída da EL, sub mantenha 320. 320, tá 3155. Estamos indo para o localizador, curva esquerda, pelo 140. Esquerda 140, confirma. Meu Vitor Whisky, torre em Salvador. Romeu, Romeu, Vitor Whisky, torre em Salvador. Nos passa ao final da 190, baixa a trava no meu Vitriz. Torre 1895. O 791, desce para 3.000 pés. 3.000, tá direto com o Canadá, foi o 2791? 1095, do 791. 3.095, é o 2791. 3.155, Veleda. Veleda, tá 3.155. 289. Ó, meu vidro aí. Oxford, boa tarde, Oxana 6314, posição 7, formação de Yamato. Para controle, Gilete Tango Zulu descendo para o 1700 país. LB791, desça para 2000 país, autorizado o procedimento, reporta no final. 2000, reporta no final, LB791. Controle, o TAM 3155, pode voar, motiva. 3155, aguarde. Guardando, muito obrigado, TAM 3155. Subida, Momo. Transição, Nenim, November, Echo, November, India, Mike, Oceano 6314. Gente, atualizado, Petrolina, nível 340, via Upper Zulu 20, decola down no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição, Nenim, transporte 5106, controlando 20, decimal 80, Oceano 6314. Oceano 6314, posição 07, chame pronto, pushback, acionamento. Informarei. Contato de Oceano 6355, somos 107, temos 5 horas e 30, altera na Galeão. Caixa principal, Índia e Alfa, considerando no 0, torno no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tomou voo, boa tarde, Oceano 6355. Comandou, Papa Romeu, Romeu do Grito, de Grota Puta para o Cagaro Itá, autorizado para seguir. Autorizado para seguir fácil, Índia e Alfa, torre... 2 Matos 5, Oceano 63. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho. Boa, Oceano 63, 5%. Papa Romeu, Romeu Vitor, Whisky. Boa tarde, à direita prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette para o cruzamento do pátio principal. Alfa, reportará antes da Juliette para o principal, Romeu Vitor. Paulo Salvador, voo 097-0. Voo no 097, o som no 0, aguarde um minuto para iniciar. Vitor Whisky à esquerda, ingressa Juliette, efetua o cruzamento do pátio principal, indo através do portão no zero, através do portão 10, fica atento à realização de obras e vai seguir a indicação da viatura Follow Me até a Taxoe Lima. Salvador, boa tarde, é o Sonata, 635 pontos, espera da 10, próximo. Oceano 6355, autorizado a linha e manter pistão 1 a 0. A linha mantém na 1 a 0, Oceano 6355. Juliette Tango Zulu, Saulo ao 1 a 2, ao livrar a primeira direita, Saulo Salvador 1 a 2 1 1. Saulo, após a passagem a cauda, Citation 650, está prosseguindo para Taxoe Lima, após o tráfego livrar a cauda em coordenação e atento à realização de obras no setor, chame pronto para o táxi, gol no 097. Final. Papo 17, 905, autorizado ILS, pode final. Azul 791, completa com a torre 1 no 8.95. 095, boa tarde, azul 795. Moving on force 616, call to dance, clear to mat arrival, sending the teams at level 050. Salvador, boa tarde, OTAN 3835. A concentração Confins. 35 Confins, aprovado. Nível 3620, via Pesulu 10, até Pubase. Papai Uniforme Bravo, Alfa Vitor Pubase. Após intercepta Pesulu 16, até Pousmo. Papai Oscar Serra Mike Uniforme, Pousmo e após, conforme rota do plano. Decolodão no zero, curva direita, subida da El, após Lita e após Motiva. Aciona transponder 5-1-1-2. Controle Salvador, 120, decimal 8. Puta, 3835, mesmo autorizado o dia de voo 360 para Confiança, Upper Zulu 1-0, Pubave, Upper Zulu 1-6, Pousmo. Decolando da 1-0, primeira curva direita, não perfeita a saída da El Lita, saída direto, Motiva. Aciona 5-1-1-2, controle feira 1-2-0, decimal 8, tá? 3-2-3-5. Portal 8, metrô, tá? 3-2-3-5. Confirme a última entrada, tá? 3-2-3-5. Portal 08, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, tá? 3-2-3-5. Confirme, 08, rapazada para a força, acionada, 3-2-3-5. O meu Vitor Whisky já tá taxiando a taxa, Mike. Próxima à esquerda, mantenha a posição na taxiway Quebec e chame a torre em 1-8, decimal 9-5 para o cruzamento da pista 1-7. Com o contato radar na decolagem, segue o El, subiu, mantenha 3-0. Com o papo radar da El 360, 6355, sobe. Cruzamento da 1-7 até Pat 5. Dois no setor, puxando a minha 3-1-4, precisando mais 3 minutos. Beleza, o Xanema 355. Beleza, confirma, 6355? Sim. Boa beleza, obrigado. Salvador, boa tarde, voo no 620, ciente da informação Lima, autorização para Recife. Zero, boa tarde, Recife aprovado, nível 370, via Pesulu 7, recorda 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, Arjana 5-1-1-6, controle Salvador, 120, decimal 8. 370 autorizado via Upper Zulu 17, decola pista 10, curva esquerda, perfil Puka, Jamo, transição Aracaju. O controle saída 120, decimal 8, código transponder 5116. Ah, segundo 620, portão 04, chame pronto, pushback, acionamento. Chamado. 1, sala 18, olhe para a primeira direita, sala Salvador 121. 21 na direita, até daqui a pouco. Salvador Azul 2791. Tarde Azul 2791, Alfa Kilo Pátio 3, previsto é 03, Romeu do Pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo 3 para a posição 3, Azul 2791. Channel 0, 0, 5, 0, Federal 9977. Seria uma fã? Island, maintain flight level 050. Okay, 050, ground 997. We will launch 2016 on the present side of the Tribunal, and we send you without restrictions to 2000 feet, 2015. 8.095. Altímetro 10 no 5, então bom, vai, boa tarde, azul 4198. E Alfa, pronto, espera no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5. Então, bom, oi, boa tarde, voo no 097. Para o táxi, reporte na saída do 43 para cruzamento do pátio principal, Tango Zulu. Salvador, boa tarde, azul 698. Azul 6918, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 099. Livre pouso, pista 0, azul 698. Segue o Zulu, está visual com o Boeing 737 da Gol, através do portão 62. Para passar do tráfego, agilizando após o tráfego, ingressa pátio principal e vai observar a viatura Follow-me através do portão 10 devido a obras no pátio e reporte na Lima para prosseguir. Passagem a cauda, tráfego de pequeno porte, Charlie 402, após a passagem do mês, em coordenação com a equipe do solo, chame pronto para o táxi e atento à obra do setor. Quebec, na Quebec mantém a posição, chama a torre 10295 para o cruzamento, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 418, azul 4118, autorizado alinhar e manter a pista 1-0. Por isso que autorizado, vou local, Salvador, Salvador, Montegio e Veracruz, 1.000 pés, decolando no 7, curva à direita, corredor Xé. Caixa pregos, aciona transponder 01135, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Acordo confirmando 9 números com isso. Para acionamento de táxi. Torre 18 decimal 95, altímetro no 0, no 5, tão bom voo, Papa Romeu, novembro, Oscuisque. direita para o Salvador 129, caso 69, boa noite. Segurar 9977, visit to 2009. Reduce to 2009, Segurar 9977. Brazil 2016, 22,000 feet, 22,015, cleared, LST 3110, com established. 016, clear ILS 3110, report established. Tonight. Vem decolar essa cidade 1-1. Olha, Salvador, boa tarde, 0-0-0-0. Voo 1097, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. KP 145 na posição de número 5, a informação mínima, se tiver saída já prevista, de quebrar. 1-7, Juliette Tanguzu. Pisando 45, Galeão. Está pronto, cobre. 3145, aprovado Galeão, nível 36200, via Upper November 857, até Moussu, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moussu, via Posca Fome Rota do Plano. Decola 1-0, curva direita, subida da El, após Leta, e após direto Irumi, Índia Romeu Uniforme Mike Índia Irumi. Aciona 5-1-3-3, controle Salvador 1-2-0-8. 360 aprovado, decolando para a terra direita, da Eulita Irumi, e sobe até o 360. Até novembro 857, Moussu, e a chegada é conforme. Vai acionar 5133 e o controle Salvador 1-2-0-8, está 3145. Correto, está 3145, portão 5, chame pronto, pushback, você não entra. Para o obrigado. Pushback, CNR-34, e agora, 3 horas, alterna. Solar táxi, pátio em Índia, ponto espera no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, então bom voo, chama 63 no 4. Arvo 340, 418. Gol no 620, posição 4, puxa daqui para o mesmo. Approach. Volume 69, previsão de mais 3 minutos. Posição na escuta, guardião. Grau 99, para a Lessa, para o 4-1-8. Boa, Lessa, 4-1-8. Salvador, TAM 3835 no 08 para Puxa Zaná. TAM 3835 no portão 08, coordenando com a equipe do Solo, chame pronto para o táxi. Repassa na parada, TAM 3835. 3000 feet, 1015. 3000 feet, 1015, 9977. Salvador Tower, Brazilian Air Force 2016. Air Force 2016, continue our approach, standby runway vacated, Canet 1015. 2016, continue our approach, expect landing clearance. Thank you. Agora chamei 6314, mantenha o ponto de espera da 10. Coordene com o Oik do solo. Após a passagem a cauda com o Embraer 190 da Azul, após o tráfego em coordenação, está livre, iniciando o portão 04, chame táxi. Chamará após o Embraer da Azul aqui no pátio, vou com o 90. Hotel Gilete Serra, uso código 0132. Clear to land, runway 10, aeroporto 016. Controle, boa tarde, voo 097, na sua escuta. É 097, contato moderno, decolagem, vigilância, liberação são 360. 3097. Voo 969, pronto, cover. Confia, voo 969. Voo 969, aprovado Guarulhos, nível 3620, via Pesolo 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, posto conforme rota. Decolada 10 com curva à direita após decolagem, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Achando transponder 5131, controle Salvador 120 decimal 8. Gente, autorizado 360 e Ampers Lu 10 até Taubaté, conforme o plano para Guarulhos. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda e Monte. Aciona 5131, controle 1208, voo no 1969. Treinamento correto, voo no 1969, portão 02, chame pronto para o pushback, acionamento. Depois será o voo no 1969. Lima, uniforme Tango, formação Lima. Confirme o estacionamento, pista que irá decolar. Papa Tango, Eco Delta, Fox Trot, prossiga. Solo Salvador, Tango 3835, com PLV de 176, temos 3 horas e 10 de autonomia, até 4 de passagem. Pátio principal, Índia e Alfa, ponto espera da 10, como número 3, seguindo o Boeing 737 da Gol, vai chamar a torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 5, tem um bom voo e boa tarde, tá 3835. Gato, ajuste 10 no 5, começo autorizado, táxi via Pátio, táxi Índia e Alfa, no ponto de espera, como número 3, 3835, 3835. Para táxi Gol no 620, autonomia de 3 horas e 10, PAB 169, até na São Gonçalo. Hoje é 63-14, mantenha o ponto de espera, temos uma aeronave nacional, o Boeing 737. 95, obrigado, boa noite, boa tarde. Paulo Salvador, Papa Azul, Papa Romeo, Alfa e Delta. Taxi Eco. Posto 016 to runway use via Echo. Maintain remain your frequency or change to ground frequency? Maintain this frequency, confirm your apron. Military apron, say air force base. Again, report Delta, taxiway. Affirmative, report on Delta, ready to cross 016. Roger, stand by to cross the runway 16. Serra, reporta para a descida. O ingresso na 17, reporta a linha. 20, Plano Yankee. Vai prosseguindo no nível 220 até 180 milhas do Verde Salvador, 180 milhas. Após cancela, prossegue visual nível 145, correto disponível. E após prossegue direto conforme rota do plano de voo. Decolagem da 17, curva direita, subida Arbor, transição Elefa. Aciona transponder 5122, controle Salvador 120, decimal 8. 1895. 1895, Lima, aqui no Zulu. Corvo autorizado, 09977. Oi, Salvador, Papa Tango Lima, aqui no Zulu, está na rotatória, visual com Lima, Lima, Quilos Zulu, reporte final da pista 17, quem negar 1015. Reportar final 17, o Lima, Quilos Zulu. Ajuste para Ronete, reporta quando outra vez. Gol 1097, chama Recife em 1288, alterna 1260. 288, 30, boa. Eu passando Lima, Juliette Lima, confirmando Aracaju 190, nível. Oscar Whisky, autorizado decolagem pista 17, vento 150 graus, 089. Decolagem da 17, curva esquerda, subida Puca, Jamo, direto Aracaju, aciona transponder 0264, controle Salvador 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95. Pista 10. Air Force 2016, clear cross runway 10 to military apron. Clear for the report to runway vacated. Aproximadamente táxi, decolagem, quando pronto, chama a torre 18 decimal 95, ajuste no 0 no 5, tomou um voo, boa tarde, Lima, Juliette Lima. Roger. Novembro Alaska Whisky, decola os 35, controle Salvador 1208. 1208, Novembro Alaska Whisky. Final 3 milhas de baixada travada no 7, o Lima Quilos Zulu. Lima Quilos Zulu, autorizado pelo pista 17, vento 160 graus, 099. Ponto 17, Lima Quilos Zulu. Xané 6314, autorizado decolagem pista 10, vento 160 graus, 099. Decolagem 1064. Boa tarde, gol 1620, para pronto. Gol 1620, autorizado alinhar e manter pista 10. Ali manter 1-0, 120. Gente, a direção é tráfego 12 horas e 5 milhas, rumo oeste, subindo para 1.010, 1.48 alfa. Ok, a gente do tráfego não tem o audiência não. Gente, chama a torre 1.18 decimal 95. Torre 7.8. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. Hotel Juliette Sierra, reporte através de Itapuã, o QNH 10015. Reporta lá, Hotel Juliette Sierra. Sim. Tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 3.500 pés, galera levantamentos no setor, Papa Alfa 34. Troca Data Fox em condições de voar, em condições de voar na proa 1.70. Grata, pode ser reorientada para a rotatória. Taxi na Lima, chame Sol Salvador 1.211. Você mantém o nível 050. Desce ao 050310, quanto está com o WhatsApp? Autorizado. Chama na 314, contato rodar a saída Momo, subi mantenha 340. Fala, mantenha 340, 6314. Gol 1869, na escuta do controle. Parte principal, Papa Romeu, acompanhante Delta. Ok, informar para ingressar no parte 1, acompanhante Delta. Correu até o Juliette Serra, vertical do, de Itapuã, 500 pés, o tráfego já foi superado. Ok, paciente, né? Confirme se eu vou aproximar para a cabeceira 1-7, o Hotel Juliette Serra. Ótimo, senhora, 1-7. Está autorizado o cruzamento da 1-0, reporte base pela direita da 1-7. Hotel Juliette Serra. 6340. Autorizado o pouso na captura 17 vento 170 graus 09 nós. Autorizado captura da 17, hotel Juliette Serra. Informou que sim. 50. 050, identificou, foi CNR 6210 na Mari. 6210, redução para 250 mais.